Porque a depressão, meus amigos, ela é um mal, nós dissemos. Mas ela vai ser uma maneira que a natureza tem de nos fazer parar e darmos o grande mergulho interior, fazer a jornada do autodescobrimento, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec interroga qual é o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Ao que o Espírito Santo Agostinho lhe responde, um filósofo da vossa antiguidade já vo-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E nós não nos conhecemos. Nós nascemos originais e morremos cópias, tentando nos amoldar ao que a sociedade espera de nós, ao que a nossa família espera que sejamos, muitas vezes projeção dos pais, do orgulho dos pais, desejando que o filho seja médico, seja advogado, seja doutor em qualquer especialidade. E aquela vocação que a criança tinha de cantar, de ser um artista, de ter qualquer das suas habilidades, muitas vezes é soterrada pelo orgulho dos pais. Nós temos, e a depressão vai nos ajudar, a fazer esse mergulho íntimo e descobrir quais os talentos que o pai nos confiou, quais as nossas verdadeiras vocações para trabalharmos, para realizarmos a nossa vida, qual a missão que nos aguarda, por que estamos aqui na Terra. Francisco de Assis, esse homem extraordinário, até ele sofreu de depressão. Quando Francisco foi até as cruzadas, junto com seus amigos, desejava combater os inimigos, ele não havia iniciado seu apostolado ainda, ele é aprisionado, adoece, perde muito peso, e depois de algum tempo a sua família consegue pagar um resgate, trazendo de volta à cidade de Assis. Seus biógrafos não sabem explicar, mas Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre a vida desse homem iluminado, nos diz que até Francisco passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco descobriu que ele não veio à Terra somente para beber, para cantar com os amigos, para divertir-se, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E veio nos ensinar o Evangelho redivivo de Jesus como ninguém jamais houvera feito antes. As palavras podem até convencer, dizia Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E foi verdadeiramente essa estrela em nossas vidas, na nossa humanidade. Então, a depressão, ela envolveu muitas pessoas. Mesmo que tenhamos depressão, poderemos sim dar um grande contributo à humanidade. A depressão esteve presente na antiguidade. Aristóteles dizia que Sócrates e Platão periodicamente recolhiam-se em profunda melancolia, onde ele acreditava que eles travavam contato com seus daimons ou daimones, seus gênios protetores, seus anjos da guarda, na linguagem atual. Jó padeceu de melancolia. O rei Saul, que buscava Davi para cantar, para livrar-lhe da tristeza que o assolava. E vamos encontrar Michelangelo, o maior gênio da pintura e da escultura, certamente, depressivo. William Shakespeare, o grande dramaturgo, também pelos seus personagens, Hamlet, Lady Macbeth e tantos outros, estão características muito prováveis, demonstrando que ele também era depressivo. Leon Tolstói, a figura literata russa, com QI de 190, também era depressivo. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, era um depressivo do tipo bipolar. Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, tantos outros gênios. Ludwig van Beethoven, que se tornou surdo, uma surdez progressiva, que a partir da Sexta Sinfonia de Nome Pastoral, ele já não escutava mais nenhum som. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven nos deixou a Nona Sinfonia, o Ode à Alegria, a composição mais extraordinária de toda a história. Alberto Santos Dumont, que nos deixou, o Avião, também era depressivo. Muitos outros, Divaldo Pereira Franco revela que ele sofreu também de depressão na sua mocidade. Então, quem estiver com depressão está em tratamento intensivo para fazer o autoconhecimento e descobrir qual a sua missão aqui na Terra. Trabalhar-se, ocupar-se, porque vai ser o trabalho, a laborterapia, a praxiterapia, um dos melhores tratamentos para a depressão. Porque mente vazia, oficina do mal, diz o ditado popular. Eu trabalho.